Prima aponta Emanjá. Prima aponta todo o povo d'água. Adô, Feaba. Assim seja. Taravazão. Taravá. No meio do mar, no meio do mar, despertada na areia arrastar. A negra escrava tristonha a cantar, a negra escrava tristonha a cantar. Saravá, nossa mãe Emanjá. Saravá, nossa mãe Emanjá. Cadê o negreiro no meio do mar? Estrela brilhou, quem vem nos salvar, nos campos, nas matas, na areia e no mar. Virou a caçamba de fundo pro ar, mas quem nos salvou foi mãe Emanjá. Saravá, nossa mãe Emanjá. Estrela brilhou, quem vem nos salvar, nos campos, nas matas, na areia e no mar. Virou a caçamba de fundo pro ar, mas quem nos salvou foi mãe Emanjá.